Sessão 13 de Ânsia Eterna, de Júlia Lopes de Almeida. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. Lido por Maria White. Ânsia Eterna, de Júlia Lopes de Almeida. A Boa Lua, a Maria Clara da Cunha Santos. O milho caía em granulações de ouro por entre os dedos rugosos, curtos, cor de fumo seco, do velho Samé. Os bisnetos riam-se às escâncaras, acompanhando o andar vacilante do bisavô, que mal arrastava os pés doentes sobre os laivos azinhavrados do chão úmido. Chovera, e o campo abria-se por ali fora, nu, só com uns velhos tocos de madeira podre, onde zumbiam abelhas e despontavam róseas orelhas de pau para lhes ouvir a música. O tio Samé fizera 100 anos pelo São Miguel. Dera de enfraquecer pelos últimos tempos. Estava a acabar todos os dias. Nos seus olhinhos garços já havia a névoa da idiotia, a ausência da alma que se lhe desprendia do corpo aos pedaços. Caíam-lhe fauribas brancas, ásperas e lisas, como pálida moldura, as carquilhas do seu rostinho sumido, de maxilas salientes e pele azeitonada. Todo ele era miúdo e enrugado. O pobre tinha perdido a fé e a memória das coisas, menos do tempo, das sementeiras e das colheitas. Contava as luas, sabia de cor o calendário, não atinava com os nomes dos netos, nem da criançada, confundia todos, já nem sabia o número dos filhos, nem a graça da sua defunta mulher, que o fora por longuíssimos anos, nem mesmo saberia responder pelo seu nome, Samuel, que lhe valera o doce apelido de Samé. Contudo, aconselhava do seu canto, quando se devia cortar a mandioca, bater o arroz, colher o feijão ou a batata, e o seu aviso era ouvido como de sábio, seguido como de Deus. Ainda assim, se morria alguma criança em casa, a mãe, desesperada, ressumava rancor contra esse velho teimoso em viver, e que bem poderia ter-se ido embora, em lugar do filhinho inocente. E nesses dias, a comida era-lhe atirada como a um cão intruso, sem direito ao carinho de ninguém. Com 100 anos e 5 meses, ainda o Samé quis ajudar numa sementeira de milho. A lua era boa, grossas carradas haveriam de ranger por ali, atulhadas de espigas maduras, secas, aos montões. Os netos enchiam a roça de barulho, uma gralhada. Ele media os passos, silencioso. De tempos a tempos, entreabria os dedos e os grãos de milho caíam, um a um, como contas de um rosário de ouro partido por um santinho velho das antigas lendas. E fui andando assim, devagar, devagar, com as pernas em tesoura, os pés cada vez mais inchados, o olhar embebido no sol que abria no fundo do horizonte um enorme meio-círculo vermelho. Os netos cantavam alto, os bisnetos riam ao longe, ruidosamente, e aquela bulha era para ele como a do vento que passasse, arrastando folhas mortas, varrendo caminhos, abrindo ramadas, carregando sementes e fecundando a terra. Sorria o velhinho para o sol poente como a um amigo velho de quem se despedisse com um afago, quando os pés já dormentes lhe negaram outras passadas, e ele caiu para a frente sobre o peito chato. Não lhe doeu a queda. A terra estava fofa, a carne amortecida. Teve uma tontura, sumiu-se-lhe tudo da lembrança. Mas a pouco e pouco voltou-lhe a ação e procurou levantar-se, tateando um velho tronco negro, cavernoso, que ali estava em frente, roído de bichos, mal ligado à terra. Tio Samé não conseguiu mover-se, mas reparou que irrompia daquela ruína um galito verde e tenro, macio ao tato, doce à vista, e quedou-se a olhá-lo espantado. Com a boca aberta, a baba em fio, as fauripas brancas caídas sobre as largas orelhas. Julgara aquela árvore morta, havia muito. Num relance fugitivo, invejou as coisas que duram longo tempo, ou que não morrem nunca, como aquele sol vermelho, sempre quente, e aquele tronco que nas suas fibras despedaçadas ainda encontrava seiva para novas gerações. E o tio Samé beijou a terra, o seu único amor verdadeiro, beijou-a uma, duas, muitas vezes, com os braços abertos, as unhas fincadas no chão. Bisavô morreu! Gritaram de longe e vieram buscá-lo ao colo, como a uma criança. Levaram-no para dentro, afirmando que ele estava no fim. Uma neta fez-lhe a cama de limpo, outra vazou-lhe o caldo pela boca, alagando-lhe o peito com impaciência. A nora acendeu o oratório e baixou da parede o crucifixo de ébano. Samé passeava os seus olhinhos de 100 anos por tudo, como a perguntar, para quê? Estavam feitos os preparativos para a morte. Quando ela entrasse, encontraria chamas de velas, toalhas de crivo, ramos de flores, imagens de santos e uma alma abençoada pelo padre, que um dos bisnetos fora chamar à pressa. O padre veio e, perguntando ao Samuel pelos seus pecados, ouviu em resposta que as sementes germinariam depressa, porque a terra estava úmida e o sol ardente. Riram-se uns, sorriram outros. O padre afastou-os e, tornando a cabeceira do velhinho, disse-lhe: todo homem vive sujeito à tentação do inimigo. Confessa sem pejo os teus pecados. Samuel respondeu sorrindo que a lua ia ser propícia. Os pescadores fariam boas pescas. Os agricultores, ótimas colheitas. A estação seria favorável aos pobres. Caiu a absolvição sobre a cabeça branca do velho. Filhos e netos rezaram uma ladainha arrastada e tristonha. Samé ouvia aquele ruído sem determinar-lhe o sentido, como se fora o de vento, passando a noite fora das portas de sua casinha rústica. Depois da ladainha, a ceia. Depois da ceia, o sono. Todos adormeceram. Só o tio Samé ficou abrindo para a lamparina os seus olhinhos de 100 anos. E foi assim que ele viu uma sombra esguia, longa, desenrolar-se das traves do teto e descer devagar, devagar, pela parede fronteira, sem barulho, com a cautela de um assassino. Tio Samé tremeu. Uma das netas dormia ali mesmo no chão, com o seio nu, os braços nus, o queixo erguido, a garganta bem iluminada. A cobra desceu e sumiu-se entre os lençóis, sem nem mesmo fazer rumor na esteira. Samé abanava os braços, mudo, inerte e espavorido, até que a rapariga, sacudida por uma convulsão tremenda, gritou alto e o réptil fugiu, cascalhando pela parede acima. Na manhã seguinte, morria a neta do velho Samé, mas ele ficou ainda, movendo os dedos trêmulos sobre o lençol branco, no gesto de semear a terra e aproveitar a boa lua. Fim da sessão 13.